Bem-vindos ao podcast do Jaspion, podcast do campeão da justiça. Nos domingos agora. Estou aqui com Nerd Reverso e Change. Opa! Tamo aí, hein? A justiça é só hoje, né? É, sim. No caso, só hoje. Almoço de domingo. É o podcast que sai quando dá, né, gente? Exatamente. No caso, deu no almoço de domingo. É, pra, tipo, é pra vocês não caírem na rotina, entendeu? Ficarem sempre alertas aí. Cair na rotina, melhor. Já tá cheio de comentário, tu vê que a galera tá alerta mesmo. Exato. Tem aqui o... agradecer a galera que veio aí. Tem o Bruno Felipe, que parece que eu tô falando com vocês dois ao mesmo tempo, né? Bruno e Felipe. Porra, tem o Thiago Souza, José Celestino, André Ferreira, Rodrigo Lourenço, o Gomes Barros, Antônio Cássio, Alex Rocha. E já tem os comentários legais aqui. Por exemplo, o Rodrigo Lourenço fala... O podcast do Jasper é que nem o Edinho. Aparece quando menos espera. É isso aí. É, tem que estar esperto pro Edinho. É profeta e cientista esse podcast. Então fica ligado aí você que tá agora visitando uma cachoeira, que o podcast do Jasper pode aparecer na cachoeira, hein? Exato. Ai, caraca, exatamente. Alex Rocha acompanhando pela primeira vez. Seja bem-vindo ao podcast ao Vivaço. E é isso aí, então. Hoje nós temos o episódio 13. Olha só. Episódio 13, são 13 horas de Brasília. Tá tudo conectado. Ó! Oh. A investida dos aliados espaciais. Eita, nós. Podcast 3. Não viu esse episódio, né, Change? Você tá nessa. Não vi, porque eu quero me indignar ao vivo, assim. Cara, aqui o Keystone falando. Quem planeja os horários e datas desse podcast é o Magaren. É isso aí. Tudo é completamente aleatório e sem sentido, né? Exatamente, né, cara? Ah, bom, mas antes da gente partir então pro episódio, vamos dar aqueles recadinhos rapidinho pra turma saber onde a gente tá, né? Bom, a gente tá no Blogspot, que é onde junta, onde tem um feed, se você não tá vendo ao vivo, né, pelo YouTube, e se de repente a tua aí derruba o nosso vídeo depois, você pode sempre escutar assinando o feed do podcast do jasper.blogspot.com.br. Embora também tenha no Spotify, se você prefira... ouviu no Spotify, mas se quiser o seu agregador de feeds, etc, de podcast, você também pode pegar o feed lá do blog, né? Aqui no youtube.com/podcastjaspion. Fica uma versão muito louca, né? Se ficar só o áudio, né? Ah, sim. Vai ficar muito melhor. Exatamente. Tipo, não tem ideia do que a gente tá falando. Olha o audionovela, né? O cara fica, tem que imaginando as coisas que a gente tá falando. E é isso, siga a gente nas redes sociais pra saber quando que sai o podcast, porque a gente avisa... né, no próprio Twitter, não tem... Tem o Facebook, inclusive, que eu comecei a postar lá também, porque tem uma galera que... O Facebook me avisou, faz 1000 dias que você não fala com a sua turma no podcast. E toda semana muita gente curte a página. Então acho que eu vou começar pelo menos postar os episódios lá que a gente tá... que a gente posta depois do blog. Então é isso, segue a gente. O pessoal reclama de não ter antecedência da gente avisar, né? Mas a gente avisa assim que a gente sabe que vai ter. Isso é verdade. É. Ou seja, 5 minutos antes de ir no ar, né, cara? Exatamente. Não, hoje foi até com uns 20 minutos antes, né? Então foi bem, pô. Foi o tempo de ver o episódio. Exato. Então é isso aí. Além disso, nós temos também, ouvi dizer, o cara falou aqui, ó. Quem foi que falou? Ah, o Antônio Cássio disse que voltou o Jaspion pra Tokusatsu TV. Então fica a dica aí, Tokusatsu TV, aparentemente o Jaspion voltou, não sei se flopou o acordo deles, mas enfim, se voltou, fica ligado. Então o podcast do Jaspion não é mais a única fonte para assistir o Jaspion, tem outra fonte. Durou uma semana, durou um episódio. Tokusatsu TV lá tem, além do Jaspion, tem outros, né, grandes Tokusatsu, Changeman, Flashman, tem Jiraiya, tem Giban. Então fica ligado no Tokusatsu TV, que é um conteúdo maravilhoso pra quem curte esse tipo de super-herói, né? Então, dado o recado, episódio 13, Michel Goulart disse que vê o Jaspion por aqui mesmo. Opa, então, ó, tá certo. Tá certo ele. O Bruno Felipe Costa disse que não escuta o podcast no Spotify, ele prefere ouvir na cachoeira. Aí sim, esse tá fazendo de Então bora então pro episódio, então. Episódio 13 é investido dos aliados espaciais, ou vocês querem dar algum último recado? Não, cara, vamos lá, não, eu tô animado, cara, porque lá no nosso grupo de WhatsApp, né, o Reverso falou que está morrendo com esse episódio. Você vai ver especificamente a parte que gerou esse comentário, cara. Eu só imagino qual seja, cara. Só por esse thumbnail, seja, dá pra ver ali que tem um moleque que provavelmente vai atuar mal e vai ter alguma coisa relacionada ao monstro. Então, vamos lá. Muito bem. Então, deixa eu cortar a música aqui. Tamo com o episódio. Naquela contagem marota, a gente começa, então. Vamos lá. Opa, deixa eu pegar o episódio. O volume. Tá certinho. Aí. Então, vamos lá. Um, dois, três e bora pra abertura. Sato Company. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. O senhor Cleverson falou que quando finalizar os episódios do Jaspion, a gente vai fazer o Machine Man. Eu nem sei o que é Machine Man, então não vai ter. Desculpa. Pô, Machine Man, Machine cara. Machine Man era pra passar na Bandeirantes, cara. Nossa. Não, quando começou o sucesso de Tupsaco. É o Machine Man passava na Band, cara. Pode crer. Eu achava que era tipo na CNT, assim, alguma coisa assim. Não era não, né? Quando começou essa coisa de Tokusatsu fazer sucesso, né? E aí todo mundo começou a comprar as séries que tivessem disponíveis a toque de caixa, assim. Machine Man foi uma das que foi compradas e passou na Bandeirante. É, eu lembro do pessoal dele, mas eu não via, não. É, e a mocinha do Machine Man era Henri. Ah, olha só. E o Machine Man, ele usava uma capa, que era aquele plástico transparente fica na mesa da casa da Rossi pra proteger a mesa. É. E ele usava uma espada de esgrima, cara. Eu achava isso maneiro. Achava maneiro. Ó, o cara fala pra fazer do Changeman, o do Changeman sim vai rolar. É, pra mim o próximo é o Changeman, cara. Pra que são os clássicos da nossa infância. Vai ser o Changeman. E vai começar, hein? É. Opa! Vamos lá, florestinha. Essas flores de plástico, né, cara? Claramente a Amazônia. Essas folhas de papel, você vai ver que porra é essa? Eu adoro esses bichinhos que voam. Olha isso, magalha. Bicho gigante, né? Ah, não, para. A porra do Magaren tem um trono no meio da Amazônia. Um trono coberto de pano, que coisa louca. Ele não só tem um trono, como ele achou uma cadeira e pô, sentar nessa cadeira. Mas, porra, deve ter mó suja, né? Mó porcaria. Aí bota um paninho em cima, aquele paninho de prato, sacou? Bota em cima e senta. Puta merda. Pô, mas ele já foi melhor. Ele teve um bar de jazz pra ele, pô, como covil. Agora ele tem um covil na floresta, cara. Que merda. Pô, ele tá piorando, cara. Ele não tem por que na floresta. Tem uma poltrona que ele botou ali, cara. Já tá os panos dele, né, cara? Não tem jeito. O orçamento dele tá caindo vertiginosamente. Muito plano errado, caraca. Né, cara? Eu tô no minuto 1:44. Que é bem uma galera realmente sentado no... Então bora lá, então. Um, dois, três e vai. Os quadridemos! Quadridemos! Ok, veio. Ah, sim! Ah, sim! Agora vai, eu me lembro, pô. Agora são os capanguinhas, né? Que. Sim. O cano do Mortal Kombat. O subchefe, né? Essas poses, essa maquiagem, cara. Sim. Tipo, ninguém viu o Satan Goiz ali, né? Vieram se juntar a nós. Peraí. Volta pra 2 e 9, por favor. Nossa, 2 e 9? 2 e 9. Que é? Napurima? Napurima. Cara, olha essa cara de quem não queria estar ali, cara. Sofrendo, help me. É a famosa cara do cara, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Essa é aquela cara... É aquela cara que o Michael Cera tem 100% do tempo, sabe? Sim. E aquela teoria de que o Michael Cera não é ator, mas aí alguém, por alguma confusão, ele caiu num set, começaram a filmar e ele ficou com vergonha de dizer que era ator, e hoje em dia a piada já foi longe demais. É tipo isso, assim. Aquela cara de eu não devia estar aqui, assim. Okay. Essa cara foi... Mas, cara, imagina na hora, assim, de estar gravando, assim. Então, a gente vai fazer a tomada agora. Agora você bota esse aquário na sua cabeça... Tá, agora você segura essa bola de vidro e olha pro horizonte fazendo uma cara de sei lá o quê. Saiu isso. É ameaçadora, a pessoa faz essa cara de socorro. Parece o socorro que tá tentando disfarçar um peido, assim, né? Porque, caraca, cara. Muito ruim, cara. Na hora que eu comecei a pensar, o JP falou isso, o que aconteceu com a minha vida, né? Ou com a minha carreira. Eu fico pensando os atores dos anos 80 no Japão, tá ligado? de fato, o que, que eles faziam, tá ligado? Será que o ápice da carreira deles era fazer tokusatsu? O mercado de filmes, cara. Cinema do Japão. Eu acho mais importante, assim, qual era o que aconteceu, assim, e depois o cara que fazia o capanga do Magaren, aquele que tem a máscara daquela cobra estranha, sabe? E esse cara, onde ele está hoje? Então, porra, se o Jaspion, enfim. Que é o Jaspion, hoje ele tá, não é pescador ou coisa assim no Japão? Ah, mas ele desistiu, né? Ele desistiu da... Ele... Não rolou um negócio desse? Que ele meio que cansou da TV e tal, e abandonou tudo e foi virar pescador, assim? Eu não sei. Eu acho que foi isso, cara. Assim. É justo também. Bom, estamos no 209 aqui na Purima, maravilhosa. Cara, essa cara é sensacional, cara, é incrível. Sabe por quê, cara? Deve dar um puta trabalho equilibrar esse ovo na cabeça. Eu acho que ela tá com cara de concentração, sacou? Caralho, não posso deixar essa porra cair, né? Qualquer coisadinha pro lado, a porra da cai, né, cara? Oi? Muito bom. Ó, o Bebeco perguntou se você ainda tem o bonequinho do Jaspion. O Change, você postou? Tenho, lá no YouTube, cara, tá? Tenho. Eu tenho três bonequinhos do Jaspion. Uhum. Eu tenho um bonequinho que veio no DVD, aquele clássico, né? Que é mal feito pra caralho. Eu tenho um que é uma estatuazinha de plástico, cara, muito bem feita, que eu comprei lá no Shopping da Luz. Nossa, da hora. É, cara, foi tipo 10 reais, mó bonitinho assim. E eu tenho aquele boneco com 1000 articulações, que você muda a mão, muda a cabeça, que legal, muda, mano. Não sei o quê. É, eu tenho aquele que você postou lá no Twitter, o Jaspion com o corpo do Robocop. É, eu só queria muito comprar, cara, mas no Mercado Livre esse é tipo... Esse é da Glaslit. É, cara, mas esse do Jaspion com o corpo do boneco do Robocop, né, safadamente, muito safado, né, cara? Legítimo, né, cara? Só que não. Eu tô querendo comprar, mas no Mercado Livre tá muito caro, eu tô monitorando lá pra ver se eu acho um que seja mais barato, assim, porque por 250 pau um boneco daquele não dá. Ó, o Bruno Felipe Costa da Silva aqui falou, ó, o ator que interpretava o Jaspion brigou com a Toei porque eles não investiam na segurança dos dublês. Aí ficou desiludido em trabalhar na TV e virou instrutor de mergulho. Olha aí, viu? Falei que ele tinha abandonado? Mas caraca. Boa. Já achou a favor aí do proletariado, né, cara? Exato. Olha, o Rebeco falou que ele teve o Spilvan com o corpo do Robocop. Quer dizer, a Glaslit ainda, né, fez essa safadeza de novo. Sim. De novo, cara. Fez com todos, né, cara? Se bobear com o Giban. Repintou pra fazer o Jasper, repintou pra fazer o Spilvan. Olha que maravilha. É. 209, bora lá? Bora. Vamos lá. 1, 2, 3 e vai, Purima. Essa mulher de diabinha, muito valendo. Parece que tá no, tipo no carnaval, um bloquinho da rua. De carnaval do Rio, assim. Eles são renegados da galáxia, cara. É, tá. Olha só que grafite. O maluco tem muito recurso, cara. Impressionante. É, o cara solta a mão, velho. O cara tem um machado que vira foice. É o Iki, tem o... É o Iki, né? É o Iki. Iki. Esse aí nem valeu porque a chapa estava cortada no meio. Foi só soltar. É. Exato. Tudo, né? Cara, é o capanguinha, cara. Ele tá cortando capanga de bobeira. Exato. Assim. Uma bancada, né, cara? Só pra se mostrar. Essas maquiagens são muito maneiras, né, cara? Então. Sim, sim. Caralho, cara. Mas eles são fodas, eles estão mostrando vários poderes fodas, né, cara? Olha só. É, cara de cu de novo, cara. Cara de cu de novo, coitado dessa guria. E eu toco uma flauta aqui. Vira um cachorro. Olha, para. Para, não, pelo amor de Deus. Caraca! Peraí. Eu, tipo, mostra o cara destruindo parada, não sei o quê, quebrando tudo. Aí chega a mulher, toca uma flauta, se transforma numa calopsita que não consegue nem pousar. Você viu que a calopsita deu uma cambalhota? Caiu, quando... não, claramente ela caiu, cara. Claramente ela caiu ali, velho. Caraca, qual é o seu poder? Transformar numa calopsita que não sabe pousar no chão. Cara, eu não lembrava nem a pau que ela, que eles tinham, sei lá, um shapeshifter, tá ligado? Eles tinham um shapeshifter que transforma num cachorro, cara. um filho, né? Nem num Rottweiler. É uma Akita, assim, né? Mó fofo. É, sei lá, não corre, assim. Meu Deus do céu, eu não tô... Não, e essa parada do cachorro, você vai ver mais pra frente do episódio, que assim... Rola muito. Ah, uma, é uma rústica, um cachorro. Nossa, assim, isso que eu vi, caralho, que porra é essa? Exato. Você vai ver. Ai, e o pior, cara, ela se transformando na calopsita, a calopsita capotando. Caraca, no chão. Caraca, mano, claramente cortaram a asa da calopsita, né? Que eles fazem com os bichos. Sim, né? E não amarraram, foi, né, cara? Bicho. Exato. Tacaram ela pro alto, ela caiu, tá ligado? Igual merda. Pobre pássaro. Filma aí, tá, ficou bom. Ninguém viu a calopsita catando cavaco aí na hora de pousar, pô. Pelo amor de Deus. Cara, não tô acreditando nisso, assim. E nem pra se transformar, sei lá, num... Eles só tinham isso, né, de bicho, né? Lá na hora. Pô, tem essa calopsita aqui, não, esse cachorro. Não, transformar num rinoceronte, sei lá, né? É. Exato. O Raul Neo disse que ela é druida nível 2, por isso que ela só tá conseguindo... Ah, por isso. Só vira bicho no sentido. Ai, meu Deus do céu. Tá certo. Só pets, ela só se transforma em pets. Vai ver isso, tá ligado? Se tem uma lojinha de animais do shopping, ela se transforma. Aí, o André Ferreira, uhum. Ó, o André Ferreira apontou aqui muito corretamente aqui, ó, é a primeira vez que ela tinha se transformado numa calopsita, então ela não sabia pousar. Outra coisa, se ela é um renegado espacial, ela tem que saber os bichos de onde ela vem, né? Será que ela tem calopsita, tem cachorro fofinho também? Mas o planeta dela só existem dois animais, né? Calopsita bêbada e o cachorro. Ah, muito bom, cara. Eu tô no 3:29, né? Ela... Pera aí. Ai, meu Deus. Pronta. Vamos lá. Um, dois, três, vai. Olha lá, olha só. Ainda joga um dardo, cara. Meu nome é Guru. Bicho. Posso me transformar em qualquer coisa? Qualquer coisa? Qualquer coisa. E escolheu a calopsita. Tô chocado. Zampa e Ki possuem forças extremamente poderosas. E Purima e Guru, aparentemente graciosas, são diabolicamente malignas. O meu braço diabolicamente tremeu para cortar as costelas de Jaspion. Nossa, o cara é muito cruel. Ah, não, cara, cara, que frase. Eu vou repetir pra vocês. Espera aí. Meu braço treme de desejo de arrancar. Arrancar o quê? De cortar as costelas do Jaspion. As costelas do Jaspion, né? Tipo, ele podia falar de cortar a cabeça. Não, né? Mas foi especificamente nas costelas. Exatamente, cara. Não, eu gostei que o Magali aproveitou quando tava apresentando os quatro pro Satan Ghost pra dar uma flertadinha lá com as gurias, né? É, pois é, qual é? Ah, é bom, né, galera? Graciosa. Porra, que desnecessário, Magali, sério. Eu tô no 3:49, que eu voltei um pouquinho. Ei, caraca, peraí que eu vou pro 3:49. Elas são diabolicamente malignas, ó. É, louco. Os caras estão pensando exagerado pra caralho, né, velho? Vamos combinar. Muito bom. Ai, caraca. Vai lá, tô aqui. Vamos lá, um, dois, três, vai. O meu braço treme de desejo para cortar as costelas de Jasper. O meu braço treme de desejo, de Jasper, né? Vamos bater o punheta, né? Eu vim para acabar com a raça de Jaspion, toda ela. Prometo que ele não escapará. O meu objetivo é destruir Jaspion e vou destruí-lo, seja como for. Nossa, a galera tá focada, hein? Aliados para liquidar o maldito Jaspion. Maldito Jaspion. Pelo menos esse plano aí é um plano que tá fazendo sentido, assim. Por enquanto, sim. Mas o que é engraçado é que o Magaren chama mais quatro malucos, sim, sendo que ele não tem dificuldade pra enfrentar o Jaspion. Ele sempre venceu o Jaspion. Ele sempre foge. Né? Ele que foge do nada. Ele que foge. Ah, o Jaspion fazendo merda, vamos ver o que ele vai fazer agora. Ela vai. Você quer a bota, né? Mas que brincadeira é essa? Olha que eu vou contar pro Edinho. Comporte-se. Mia! Grunhonho, né? O Edinho é muito bom, né, cara? Exato. Grunhonho, né? Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Não, não, não. Olha o Jaspion hackeando. Exato. Isso é um ROM de 50 línguas estrangeiras. Ele meteu o Duolingo ali na. A Assim, pelo menos, ela vai ficar um pouco mais feminina. Olha o abaca. Ele botou abaca. Um chip com 50 línguas pra ela ficar mais feminina, é isso? Pois é. Zero sentido. Então, não faz sentido. Jasmine. Caralho. Edim, onde está o pássaro dourado? Encontrei eu com uma gosto melodiana. Eu chego cobrando. Então, Jasco. O senhor conhece a meloniana? Cadê aquele relatório que eu te pedi, Jasco? É o planeta de Deus. O planeta de Deus, essa cara. É uma mensageira Deus? Do nosso Senhor. Uma mensageira? Do nosso Senhor? Edita louco, edita louco. Ei. Ah, aquela mulher pássaro. Lá. Tá certo. Pássaro dourado. Pássaro dourado? Ela era muito bonita. Ah, não, não, não, para. Peraí, cara, como assim? O Jasper acabou de lembrar da mulher morrendo. E ele dá um sorriso, deu pra ele informação sobre o pássaro dourado que pode derrotar o Satangôs. Aí ele volta da rememoração, a única coisa que ele tirou disso é, nossa, ela era muito bonita. Que isso, Jasper? Caraca, ela, a mulher ele morreu nos braços dele. Ela provavelmente. Nos braços, pois é, cara. Sim, provavelmente ela tava com um corte gigantesco. Que o Magaren, quando o Jaffin chegou, o Magaren tava segurando a espada. Provavelmente ele passou a espada na mulher. Ele lembra com um sorriso ainda. Ela era muito bonita. Caraca! Deus pega nela. Lembra muito daquelas carnes, sabe? Tipo, não, cara. Cara, e o Godinho recebeu uma mensagem do nosso Senhor. É. Quem é o nosso Senhor? Não, cara? Não, e o planeta de Deus, cara. O Deus do planeta. O planeta de Deus. O planeta melão é o planeta de Deus. É, verdade. Tem... Real? Caraca, cara. Tô chocado com isso. E o Edim virou um crente louco, assim, né? Pois é. Cara, e o Edim simplesmente falando com o Jasper pelo monitor, assim, sendo que no episódio passado ele tava todo se esforçando pra todo mandar mensagem. Né, cara? Pra mandar, se esforçando pra mandar a imagem dele, né, na cachoeira e tal. Quando ele poderia ter, sei lá, feito um Skype aí com o cara. É que voltou o Wi-Fi, antes ele tava no 3G. É, aí, tá bom. Tá o Wi-Fi lá na rua, caverna. Tava na rua, né? Tava na rua, pois é. Quer dizer, então, que se o Edim ele é um profeta e cientista, ele é profeta desses deuses que vivem no planeta Melão, então... Será que é talvez. Isso? Ai, caceta, viu? É mole. Então é isso, estou no minuto 605, na carinha boba do Jaspion. Deixa eu ir no 605. É, dele sorrindo, sorrindo por causa da morte da alienígena. É? Um, dois, três e bora. Ela era muito bonita. Jaspion. Muito errado, já. O dourado deve estar na Terra. Por isso, o poderoso Deus da Galáxia a mandou para cá. O Deus da Galáxia. Encontre o ovo o mais rápido possível. Você não pode deixar que caia nas mãos do Satangôs. Não se preocupe, Edim. Unindo as forças com o pássaro dourado, eu destruirei o Satangôs. Nem sabe quem é o pássaro dourado, pô. Exato. É essa, gente. Ele tava... Caraca, cara. Acorde logo, Oni. Será que eu inverti a polaridade? Toma. Ele deu um soco na via, é isso? Hello, good morning. Você falou inglês. Bonjour, ni hao. Francês, chinês. Como vai, Jaspion? Hã? Agora o home está funcionando direitinho. De agora em diante serei sua serva, meu homem senhor. E farei tudo meu Deus do céu. Homem senhor mandar. Muito bom. Está perfeito, Oni. Que isso, Jasper? Ai, eu não aguento isso não. Isso não dá certo comigo. Ai, mas é difícil acertar esse androide. Caraca, isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Meu Deus. Tudo errado, cara. Para com isso. Não, pausa aí no café. É aquela mulher, o cachorro? Não sei. Então. Deve ser, né? Pois é. Tipo, tudo. Você viu a porra da mulher que transforma em cachorro e calopsita. Uhum. Aí o cara, do nada, encontra o cachorro. É. Aí o que você entende do roteiro? Ok, esse cachorro é aquela mulher. Exato. É aquela mulher. Sim. Mas aí você vai ver o que é essa porra, na verdade. Você vai ver. Nossa senhora, não, eu não. Um bom cachorro, puta, já sei que não é a mulher agora. Enfim, puta merda. 7:31, tô no cachorrinho. 7:31. Peraí, que eu tô no... 7:31. Um, dois, vai. Três, vai. Ani, espere! Um belo cãozinho. Não, o cachorro cãozinho, ele só se fode, cara. Eu fiquei prestando atenção nas cenas. Ele tá abandonado. O cachorro só se fode nesse episódio. Eu gostava de animais. Eu adoro. Oh? Até o gosto mudou, é? Tum, tum. Eles estavam procurando o pássaro dourado por aqui. Sei lá. Nessa região. Esse episódio é tudo louco, velho. A Mi cheirando pedra. O que foi, Mia? O que foi? O que foi, Mia? É pra lá. O que é isso? Caralho. O pariguta despertou do seu longo sono. Começou as crianças que interpretam mal. Engraçado, né? É. O pariguta absorveu energia solar e cada cara, vez... Cara, parou. Me lembrei desse episódio, cara. Caraca! Eu me lembro claramente desse episódio. Caraca, é um dos episódios que mais me marcaram, cara. Porque tem esse desenho muito escroto e tem um monstro muito escroto nesse episódio. Sim. Que ele parece que é o corpo dele parece que é tipo um colchão velho, não é? Que tem uns bracinhos pra frente, assim. Sim. Então, mas pelo menos dessa vez, o design ruim tem a explicação que foi feito pra criança. Pô, mas a criança desenha pra caralho, ó. É, pode crer, cara. Pra caralho, sim. E sabe de quem eu acho que essa... De quem é? Acho que esse desenho é de um autor famoso, cara. É mesmo? Já leram um mangá, aquele menino, Verme, alguma coisa assim? Não. Sabe qual é esse mangá? Nunca ouvi falar. Cara, eu acho que é dele, cara, porque é bem parecido. Mas enfim, caraca, eu me lembro muito desse. Esse é um dos episódios que eu mais me lembro, cara. Apesar de não ter lembrado de nada até agora, acho que a partir daí eu me lembro bastante, assim. Enfim, tô... 836. Também aqui, com close no monstro aí. Exato. Um, dois, três, vai. É um monstro! Jaspion, ajude-nos! Socorro, legal Jaspion! Esse aí, cara. Peraí, pode contar aí a história tem... pra nós também? Claro! As crianças estão reagindo normal com a Mia ali, isso que eu acho chocante. Sabe, o meu irmão, ele não, a Mia é só um bicho esquisito. Hein? Jaspion? Você é um bom menino. Puxa, você desenha muito peraí, bem. Então, você tem uma bela vocação. Nesse ponto aí... O Jaspion já é mundialmente conhecido, então, né? Ou pelo menos no Japão, então, sim. Então eu dou totalmente ele conhecido. Cuida dele com carinho, tá? Obrigada. Deu cachorro. Deu cachorro, cara. Cara, se eu fosse o pai dessa menina, eu ia ficar muito puto, cara. Que esse cachorro... Se a menina chegasse com um cachorro porque um estranho deu pra ela. Assim. Mia, vamos ser amigos, tá? Ah, a mulher tá muito boa com a Mia. Vamos, continue a história. Ok. E eles estavam sozinhos no meio do nada. É, lembra? Desenhando. Pariguta, fique quieto, disse Jasper. Mas pô, o Pariguta é legal, Jasper, cara. Continua. Puta, é o monstro que dança, não é? Não é. É, na... é caralho, me lembrei, cara. Liberte o raio ômega. O Jasper é bom bobão, né, cara? Não, nada afeta o Pariguta. É verdade, nem o raio ômega. E agora, o que você vai fazer? Olha lá. Agora é isso, cara. Olha lá. Chega a bolinha. Aí tem o cachorro! Pra que que ela tava sentindo o cachorro, pausei. Pausa. Aí, tipo, a função da mulher de virar cachorro não era de se infiltrar pra descobrir o plano do Jaspion. Era só de vir a coleira trazida pela outra mulher pra depois virar mulher também. Tipo, não tem o menor sentido, sentido, cara. Não tem muito sentido, parada, cara. É muito absurdo. É tipo, caralho, é pra isso que nosso poder? Aquela porra daquele cachorro era só um cachorro mesmo? Coisa idiota! Caraca, eu tô chocado com isso, cara. Porque não faz sentido. Se for pra eu colocar um cachorro pra dar pro moleque, que seja a mulher que se transforma no cachorro. Né, cara? Ia ser perfeito, cara. Tipo, o outro cachorro é completamente aleatório na história, bicho. Não, e não tem a menor função, que é só ficar do lado. Não tem função. É só pra outra mulher claro parecer que ele suspeita tem um... andar com outra mulher? Claro que ele sentido. Tem um... Cara, ou tem duas funções. Tem não, duas funções desse cachorrinho aí. As duas mulheres disfarçadas, né? Que elas estão disfarçadas, estão com roupa de terrestre, você né? Você viu? Tipo, vem uma mulher com a outra mulher disfarçada de cachorro na coleira. Tipo, caralho. E a maneira que quando ela se transforma de novo de cachorro pra uma humana, ela meio que tá na altura do cachorro, então ela estava andando de quatro. É. Agora, o outro cachorro, eu tô tentando achar uma... Porque tem três coisas aí pra colocar nesse cachorro, né? A primeira coisa é tipo, ah, estamos precisando de um bichinho fofinho aí, porque talvez o episódio seja um pouco mais pesado, beleza. A segunda coisa seria pra exatamente fazer uma armadilha, assim, pro cara, ó, esse cachorro aqui tá pra você pensar que é a mulher, mas na verdade não é, o que não faz sentido, assim. Exato. Ou a terceira coisa é pra mostrar, pra aquela atrapalhada do Jasper no começo, que ele trocou o chip da Anri, pra servir de alguma coisa aqui. Que ela ficou mais delicada e gosta de animaizinhos, assim. É, eu acho que também foi exatamente não faz isso. Tipo. Mas é, eu também acho que foi exatamente isso. Só pra mostrar que a Anri então... ficou mais delicada, sabe? Tipo, o quê? Cara, muito errado isso. Puta merda. Caraca. Elas não, estão agora segurando Continua de olho no cachorrinho fofinho. Que assim, todas as cenas que ele aparece, cara... Você vê que não teve nenhuma preocupação de maus tratos com o animal, assim. Sim, tipo, cara, joga o... Balança o cachorro, joga o cachorro pro lado pro outro. É foda, cara. Deu muita pena desse bicho. E a cara de mal ali da Purima? Essa atriz é cara de mal. E ela agora tá segurando uma placa, é isso? É, uma placa. Um blocão de granito que ela vai ali instalar uma pia. Tá, tô no minuto 10.03. Nas duas aqui. Tá. Peraí, que eu tô indo aqui. Tá bom, tô aqui. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Mano, o sapatinho mó simples na areia, entrando na areia pra caralho. E agora? Né? Ah, o Jasper toca uma música agora. Assim ele começou a dançar. Paregonta, vamos dançar. Paregonta? Vamos, dance, vamos. Meu Deus do céu. O Jack é mais criança que as crianças. Anri sacudindo o cachorro ali. Né? Pois é. Ó, o cachorro, eu tenho que sair de areia. Tadinho, cachorro. Cara, eu só consegui puxar sobre o cachorro, cara. Sério. Foi tão difícil. Pera aí. Nossa, caramba. Eu tô doido pra parte do recap do meio do episódio, porque não tá fazendo sentido nenhum. Zero sentido. Ah, eu só tenho gosto. Aí, tipo, o desenho grudou na placa. Aí o Satangos soltou um raio. Ah, cara, eu me lembro perfeitamente desse monstro, cara. Esse monstro é sensacional, cara. Ele é maravilhoso. É o que você falou, é a porra de um colchão velho com cabeça e bracinho. E cabelo loirinho, velho. Que? Cabelo loirinho. Ah, adoro a transformação assim, velho. Ela vai dar um tiro no monstro, né? Ele é o Jasper. É que a gente já viu na historinha que ele é imune ao tiro. O cachorro batendo na cabeça da menina. O pessoal bota me balançando aqui, deixa eu ir pra outra garota. Pare! Paregonta! Pare! É isso. Paregonta. Vai ligar o rádio. Ele vai ligar o rádio. Cara, ele já tem a música dele tema, paregonta. Né? Isso! Se você tiver essa música tema, você também não ia andar ouvindo ela? Ó, aqui, ó. Sim. Aí diminuiu. Cara, nada pra virou a placa de novo. E a placa grudou na parede. E subiu. Por algum motivo. Jasper! E subiu. Foi absorvido. E o cachorro sendo balançado de novo. Jasper! Me chamo Wilt. Eu morro com esse cachorro, cara. E Midori? Sim. Como paregota. Provavelmente deve ser algum animal que pode se transformar na primeira imagem que avistar. Não tem identidade, não é? Não tem identidade. Provavelmente, não. Tipo, chute, mesmo. Né? Uhum. Não devia ter visto aquele desenho do garoto. Não devia. Maldito. Se transformar naquele monstro desengonçado. O quê? Virou um monstro de crianças? Aquele monstro é uma cópia da primeira coisa avistada. Portanto, ela fica falando, segurando a bola. Um caminhão teria se tornado um caminhão. Mas ainda não é tarde. Vamos fortalecer o monstro para que ele se violente e arrase a cidade. Pausou. Esse episódio tá demais, hein, gente? Vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui pra não esquecer. Tem muita coisa, cara. Vamos lá. Primeiro aparece... o Magaren sentando num trono que ele botou um paninho ali pra não sujar a bunda, assim, né? E aí, aparentemente no meio da Amazônia, né? Porque é um lugar de árvore, bicho, flor. Com bichos estranhos, com aquelas flores de papelão e tal. E aí o Magaren fala pro pai dele, né, pro Satangos, que ele chamou os Quadridemos. Quadridemos. Né, que são quatro fugitivos da galáxia, das galáxias, que tem poderes incríveis, e uma mulher se transforma no cachorro e na calopsita bêbada, né? O cara fala: meu braço treme de desejo para arrancar as costelas de Jaspion. E aí, enquanto isso está acontecendo, o Jaspion está tentando abrir a bota da Anri para colocar um chip que ela pode falar 50 novas línguas, porque com isso... vai deixar ela mais feminina. Vai deixar ela mais feminina, que não faz sentido nenhum. Nenhum. E aí aparece o Odin no monitor, né? Falando que recebeu uma mensagem do nosso senhor. Pois é. Que não faz sentido, não. Que o Deus da galáxia. Pô, ele é o profeta, então até faz sentido. Não, pior que o Odin chega, né? E, tipo, o Jaspion chegou, Odin, ele... Jaspion, e o pássaro dourado, né? Tipo, foda-se você, né? Anda logo, fala logo do pássaro. E aí, o Jaspion tá dirigindo no carro dele, dá um soco na cara da Anri. Aí ela, meio que o carro quase capota, ela sai, pega um cachorro, acha duas crianças na beira do rio, lendo um mangá do Jaspion. Anri dá o cachorro pra criança, né? Aí a mulher que se transforma num cachorro e a outra coloca uma placa de cimento no chão. Cara, essa placa também não entende, velho. Eu também não. Aí o papel que ele, do monstro que ele tava desenhando voa, gruda no bloco, o Satangos dá um tiro nele, e aí ele vira um monstro, o Jaspion liga o som do carro, o monstro dança, diminui, a placa cola numa parede, desaparece, e a mulher fala que, meu Deus, ele se transformou na primeira coisa que viu. Se aparecesse um caminhão, a placa se transformaria em um caminhão. Não faz então foi melhor ter visto um monstro desenhado que um caminhão. Exato. Imagina, cara, se transforma num caminhão. E aí, qual é o plano agora? Da onde vê essa placa, mano? Eles tiraram da onde? Não sabe como é que funciona a placa, cara. Faz sentido nenhum. Ela trouxe lá do planeta da Calopsita, lá, sei lá. Mas qual que era o plano dela então, cara? Ela botou a placa ali pra quê? Pra se transformar no Jaspion, sei lá? Cara, não entendo nada, cara, esse episódio. O nível de aleatoriedade desse episódio tá, por enquanto, acho que tá no peão até agora, hein? O nível de aleatoriedade e de coincidências do episódio é inacreditável, né? Ah, sim. Nossa, tá difícil, hein? Vamos ver aqui. O Alex Rocha tá dizendo que o colchão, na verdade, é a placa. Ah, o colchão do monstro? Mas no desenho ele já tinha o colchão. No desenho ele já era, Sacradão. É verdade. Não. O Raonel disse que o mais idiota ainda é o Pirossauro. Eu discordo, eu acho que esse aqui é muito mais idiota que o Pirossauro. Não sei se é mais idiota, mas esse episódio tá foda, velho. Esse monstro é feio, cara. Tudo bem que ele é da criança, mas é muito feio esse episódio. Eu diria que ainda não chegou no ponto de ter um ringue de luta dentro do estômago do monstro. Aquilo é maravilhoso. Mas tá perto, cara. Tá perto. O Keystone Herbert perguntou: o menino chama Luigi? Não, é Ryuichi. Ryuichi. É uma coisa assim, Ryuichi. Não é Ryuichi? Ryuichi, acho. É. Exatamente. O Jaspion, Bruno Felipe falou que o Jaspion tá cedendo Guardiões da Galáxia, salvou no mundo com dancinha. Olha aí. Justo. É verdade, verdade. É. O José Celestino falou que tem que ter aquela cena clichê do protagonista tentando adivinhar qual é o amigo e o inimigo com os cachorros. É verdade aqui que o cara falou que o Piro... Não pode esquecer o Raonel. Falou que o Pirossauro é um fóssil de 100 bilhões de anos. É verdade. O Bruno Felipe... O Beto Magno falando que muitas das sandices que eles falam é erro de tradução. Cara, mas a imagem, cara, o que tá aparecendo na tela, sabe? Sim, exatamente. Ah, mas deve ter muita coisa. Ia ser muito louco, cara. Tem muito erro de tradução aí, cara. Não faz sentido. Mesmo assim, tem coisa que... Nem se traduzisse direitinho ia fazer sentido. Nem se traduzindo direitinho vai ser... O Bruno Felipe também comentou que se eu andasse pra lá e pra cá com um robô gigante, eu também seria famoso. Justo. É verdade. O José Celestino disse que as crianças são esquisitas também. Confesso que realmente programa de crianças irem para a beira do rio ler mangás, bem diferente. É, né? Nem de mangá, ele é um fanzine, né? É um fanzine, cara, que ele... e ele desenha bem mesmo, porra. Pois é. Então é isso. É... bora continuar aqui, eu tô no 13 e 11, os guris na bicicleta. Peraí, deixa eu tirar aqui a musiquinha. Perceba que eles andam de bicicleta bem mal, inclusive. Pobres crianças. Vamos lá. Um, dois, três e vai. Jaspion, parece um sonho. Vou fazer mais historinhas agora. Cachorro, coitado, quase caindo. Caraca, cara, o cachorro tava ali. Chegamos. Mamãe! Oi, chegaram cedo. Onde arranjou o cachorrinho? Querido, vá regar as plantas do jardim pra mim. E é isso, assim. A única menção ao cachorro é onde arranjou o cachorrinho? Tipo, olha, não, não achou esquisito nem nada. Ah, garoto! Para! Ele já com a buina! Caraca, garoto! É o grande momento do episódio, é o momento que eu falei, cara, eu morri. Que ele tá tipo professor de arte com boininha de lado e tudo. Tá não, tipo rezando pezuca, sabe? Sabe o que ele parece? Ele parece, tipo, o Pernalonga se fantasiando, que é aquelas fantasias mega absurdas. Espalhar fantosa pra caralho, né, cara? Sério, esse Magaren, professor de arte com boininha de lado, cara, eu morri com isso. Eu morri com esse isso. Esse lenço no negócio, que porra é essa, cara? Isso é muito maravilhoso. Caraca, ela hipnotizou hoje. Caraca, hipnotizou a família do moleque, olha só. Pô, você não pausou aí, não, pô? É pra pausar. Eu pausei. Opa, não, vocês estão aonde? A gente tá no 13h37, o Magaren. 13h35. Ah, 13h35? Ah, não, continuei, assim, foi mal, deixa eu voltar o lá. O Arquimedes faz que tá com a cara do Arquimedes. Não tem jeito. Cara, muito bom esse Magaren. Não, e ele... Pô, e essa boinazinha, ainda, cara. A boina, cara. E ele todo sorridente, né, cara? Exato, né, fazendo mal. Ai, que bizarro, cara, que bizarro. Peraí, mas por que ele tá indo atrás do garoto? Ah, mas a gente vai ver, né? Eu não sei porque eu tô fazendo essa pergunta. Obviamente é alguma coisa idiota, né? Que não faz sentido. Mas... eu tô no 13h37, bora lá? Beleza. Vai. Um, dois, três, vai. Posso? E ele faz caras e bocas, né? Meu Deus. É muito bonito e também... Cara, ele arranca, né, a pasta do moleque, né? Faça um monstro se tornar mais forte. Faça um Paregonta invencível. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o Jaspion vai perder. Ah, não. Pausa aí. Pausei. Então, o plano do Magaren... Olha lá, qual o plano do Magaren? Vamos lá. É pegar o moleque, fazer com que ele desenhe o monstro invencível, uhum, pra que... ele coloque naquela placa que agora, sei lá, tá onde, entrou dentro de uma parede de um prédio, para que o monstro invencível derrote o Jaspion. Mas por que o próprio Magaren não desenhou? Exato, alguém, cara. Assim? Ele pode fazer qualquer coisa com aquela placa, cara. Ele pode desenhar, pegar um pedaço de papel, desenhar 25 satangôs ali e botar que vai aparecer 25 satangôs, que é muito melhor do que esse monstro aí. Exato. Agora, ó, eu descobri o nome desse disfarce aí do Magaren. Ele é o Mangaren. Mangaren. Olha, cara, coisa horrível. Mas se não, porque o último episódio a gente não teve o Magaren fantasiado, né? Não teve, não agora teve. Ele voltou com ele tudo. Ele voltou com tudo, ele veio bem. Também não teve um plano muito louco do Magaren no último episódio. Agora ele realmente veio, né? Fazendo justo. Nossa, cara, com a boinazinha do lado ainda, né? Boina, pelo amor de Deus. Cara, essa boinazinha é maravilhosa. Eu tô no 13h58. Peraí, que eu tô chegando no 58 lá. Peraí. O sorrisinho do Magaren. Nossa. Aí, ele tá todo cara de boca, felizinho, né? Exato. Ai, cara, e esse óculos? Puta merda. Vamos lá, vai. Um, dois, três e vai. Olha isso. Aparece a mulher de Jabinha, né? Aí eu vi que ela tava hipnotizando a família, né? Eu achei que ela fosse hipnotizar o moleque, mas ela tá hipnotizando a família dela. Caraca, o que estão fazendo? Aquela teoria que você falou, quando a pessoa vira animal, a pessoa fica de joelho lá. Meu Deus! A pessoa é uma mãe de uma galinha! Midori! É tipo, a pessoa falou, tua mãe é galinha e provou. Escute, garoto, se você não me obedecer, elas vão continuar nesse estado. Isso, meu Deus, cara! Eu faço o que pediu. Muito bom. Então dê forças ilimitadas para o monstro Paregonta. Não, pause aí, que isso não é possível. Porque assim, O plano do Magari é muito idiota, mas aí ao mesmo tempo ele é muito cruel, cara. Tipo, é muito incompatível com o que ele tá fazendo. Não, o plano dele é transformar a mãe. Eu quero ser muito mal, assim. Eu quero ser mal pra caralho. Caraca! É. Mas ele quer ser muito mal pra um plano muito imbecil, sabe? Tipo, é muito desproporcional. Tipo, se você não fizer o que eu quero, tua mãe vai ser a galinha. Não, se você não fizer um desenho, tua mãe vai virar uma galinha, sabe? Tipo, o quê? Se ainda ele fosse, sei lá, o segredo, ele é o pássaro dourado, sabe? Mas não, ele vai ter que fazer um desenho. Quer que ele faça um desenho? Cara, esse plano dele tá muito doido, cara. Desproporcional. É que o Bruno Gnaichuk falou que o Magari tá improvisando, né? Deu merda no plano original, ele tá improvisando agora. Não, o plano original era só convencer o guri, né? Uhum. É. Isso aí, caralho, cara, chegou. Que ele fez. Agora que não deu mais, agora ele voltou a ser o Magari malvadão. Exatamente. Chegou a mãe, transforma ele em galinha. Ah, é muito bom. Eu tô no 14h41. Beleza. Peraí. Também, vai. O moleque vai começar a desenhar agora. Um, dois, três e vai. O moleque é foda, hein? Dando os retoques, né? Tá desenhando ali, tipo, Magari desenhando na mão do Magari. Ó. Agora sim. O Paregonta vai destruir todas as construções da cidade e a deixará em ruínas. Em ruínas. Esse dublador do Magari é muito bom. Ryut, o que é que você está fazendo parado aí? Você já regou as plantas, hein? Olá, mano. Mó psicológico. Caraca, cara. Na verdade, ele não hipnotizou, não transformou Ryut a mulher na galinha, cara. Ele só manipulou a mente do cara. Aí, foi de novo na parede, essa porra. Do nada. É que a placa tava escondida lá na parede. Eu não entendo nada de parede, cara. Que diabos a placa foi parar numa parede? Eu também não entendi nada. Nada faz sentido. Olha lá. Nossa, o monstro veio, meu Deus. Cara, essas rachaduras aí, exato, ó. Exato, né, cara? Muito bom essas rachaduras. O monstro Paregonta fixa-se à parede das casas e explode, causando a destruição da cidade. Esse é o poder do monstro, se fixar nas paredes das casas, né? Aquele monstro Paregonta, por que está fazendo isso? Cara, esse monstro é meio perturbador, né, cara? Esse olhar dele, assim. E essa peruquinha loira, nossa, né? Nossa, horroroso. Olha lá, tem chifre agora. Olha esse nariz dele mexendo, isso cara. Tá diferente. É muito feio, meu Deus. Ah, esse efeito é maneiro, hein? É. Ele entrando na terra. Assim. Pô, família aleatória, se escolheram. Olha isso, cara. O olhão é muito bom, né? Isso foi legal, cara. Eu não tinha visto isso aí, não. É, porque eu dei o olhão. Gigante guerreiro, Daileon! Daileon! Já foi dentro do Daileon, não tentou nem motinho, nem nada. É, não teve nem tiro, né? Agora fodeu, né? É, porque esse monstro realmente é super ameaçador. Esse monstro tá muito escroto, cara. E olha lá, o monstro é grande, cara. O monstro é maior do que o Daimon, cara. É, cara. O baita colchão. Ryut, como que o ator tá enxergando naquele colchão, meu Deus? Pergunta invencível. Pô, ele tá se mexendo, né? Eu gosto dos bracinhos, bracinho de tiranossauro. É maneiro que tipo, ele apara os focos do Dylan com esses bracinhos, né? Olha! Essa distor... Cara, coisa fantástica. O que ele tá fazendo, cara? Ele está distorcendo a imagem. Ih, o Jasper te respondeu, ele tá distorcendo a imagem. Não faz sentido isso, ele está distorcendo a imagem. Não. Zero sentido. Au! Vai, Ryut, Jasper! cara é mó bicão, cara. É, ué. O cara é um colchão, né, cara? Liberaram ele. Agora o gênio do moleque. Aí vai rasgar o negócio, né? Vai rasgar o papel, ó. Ó! Oh. Caraca! Que atuação, velho! Pô, rasgou o mó original, maneiro. Ó! Oh. Agora o palco anda. As marcas dele, cara. As marcas são ótimas. Do papel. As fita crepe, cara. Vai fazer outra fantasia? O caralho que vai. Põe a fita crepe aí no puta. Golpe Daion! Libertar raio cósmico! E agora aquela. Clássico joga a fantasia sem um cara dentro. Tipo, derrotou o monstro meio cedo, né? Isso, assim, porra, tem mais coisa pra acontecer aí, né? Já se venceu! É verdade, ainda falta. Falta mais uns 5 minutos ainda. Ah, tá, ainda tem uns. Com a Padre Mônio. Cara, olha o um moleque no carrinho, que perigo essa. Cara, é maneiro que o. Que o, um dos quadridemos tem um jeep. Que tem uma placa, né, cara? Sim. Aposto que esse moleque tá sem cinto de segurança. Olha isso, vamos cara, ver. Que perigo pra criança. Não, não, tá com cinto de segurança ali, eu vi. O moleque tá amarrado no jeep só. Ó. Oh. Puta, eu me lembro disso aqui, eu me lembro. O Jashon vai lutar contra ele sem armadura, não vai? É, bem da hora. Caraca, esse episódio me deu muito nervoso na época, cara, porque ele apanha pra caralho. Quem são vocês? Somos os quadridemos do Magaren. Magaren. Viu, Magaren. Purima. Goru. Os quadridemos. Esse é o seu fim. Tem uma parte dessa luta que eu acho muito boa. Vocês vão ver. Pô, a luta tá maneira, hein? É, olha! O visual dos caras é bem da hora, cara. Jaspion! Ah, pegou o moleque, óbvio, né? Olha! Ryuti! Jaspion! Jogue fora a sua espada! Vamos, ande logo! Oh. A arma também! Cara, eu me lembro muito disso! Olha escrito Jaspion ali na arminha, que da hora! É! Eu me lembro que ele vai pedir pra ele se destransformar agora, né? É. Cara, e eu me lembro claramente vendo isso do moleque, cara! Porque foi uma das primeiras vezes que eu tive a sensação, tipo, fudeu pro Jaspion agora, cara. Porque ele vai apanhar muito. Pelo que eu me lembro, ele apanha muito, né? Eu guardo com você nas polainas. Olha isso, cara! Caralho, cara! Nossa, nossa senhora! Pausa. Pior, pior que deve doer pra caramba, né, cara? Cara, é muito bom porque, assim, a Gui enfiou a adaga na porra do ombro do Jaspion, o outro maluco amarrou ele com a corrente, e aquela mulher que a gente viu lá no início, quando a gente era a apresentação lá pro Satan Ghost, ela jogou a bola pra cima e saiu uma porrada de raio nos soldadinhos do Magaren, agora ela arremessou a bola com uma bola mesmo na cara do Jaspion. Exato. Caralho! Os raios, caralho! Eu também achei que ele ia usar o raio, falei, ué, falhou. Aí deu uma bolada, ele já foi porra! Acabou tipo a bateria da bola. Né, é tipo aquele feitiço bateria, que só pode usar uma vez por dia, tá ligado? Ela usou na apresentação, não. Gastei hoje. Hoje. É. Falei, caralho, tá todo mundo lá enfiando a porrada no Jair, você dá uma bolada nele, minha filha? Porra! É, cara. Tô no 22-00, gente. Beleza. Então, claramente o Jair tá tomando uma porrada ali. 22-00. Tô aqui. Deixa eu só fechar a música. Olha lá. 1, 2, 3, vai. Nossa! Você ficou pelado, bicho! Nossa! Olha! É maneiro que o cara tem um jeep, né? E ele se deu o trabalho de botar uma placa no jeep. Exato. Placou. Ó! Viu que Jasper salvou o moleque dando um tiro explosivo entre ele e o Magaren, né, cara? Sim, sim. É, ele salvou a guria dando uma espadada nela, tá dentro do personagem. Olha o cachorrinho agora. Essa. Coitado do cachorro. Olha lá. Caralho, você é enforcado, porra, do cachorro, cara. Beijo. Coitado do cachorro, cara. Os desenhos são muito legais, cara. Não é legal? O moleque desenha muito bem, cara. Jaspion! Ele é fantástico, ele é tão forte. Vou desenhar o Super Jaspion agora. Imagina se aparece o Jaspion falando, publicar essa merda aí, vai ter que pagar direito autoral, hein, moleque. Passaram a integrar a quadrilha do diabólico Magaren. À procura do pássaro dourado, as aventuras tornam-se cada vez mais emocionantes, perigosas. Essa pausa aí. Agora, cada vez mais emocionante. Tava procurando a palavra certa. Tipo, cada vez mais emocionante. Acabou o episódio, maravilha. Cara, que episódio fantástico, cara. Eu achei maravilhoso, cara. Que episódio mais aleatório, assim. Esse recap deu trabalho, hein, no meio, porque tanta coisa que aconteceu, cara. Pra você, qual foi o ponto alto do episódio, cara? Porque aconteceu muita coisa nesse episódio. Magaren, não, a menina se transformando na calopsita e o Magaren de crítico de mangá, foi foda, cara. Cara, pra mim foi o Magaren com a boininha, mas cara, ele judiando do cachorro também foi foda, cara, coitado daquele cachorro, que não serviu pra porra nenhuma no episódio. Exato, não serviu pra nada, né, cara? O cachorro não ficou em perigo, sabe? Não fizeram nada com o cachorro, só tava ali pra ser bonitinho. É, só pra ser enforcado no final, né? Exato. Menina correndo. Ai, cacete. Gostaram do episódio 3, a vestida dos aliados espaciais? Eu achei fantástico. Muito bom, muito bom, muito bom, cara. Porque, assim... José Celestino falando, o guri vai ser mangaká e obrigado a dormir só 3 horas por noite. Tudo por causa do Jasper, né, cara? Exato. Eu não sei, eu gostei, se por um lado não teve coisas assim, cenas fantásticas, assim, tipo, mega elaboradas, assim, né, cenas de ação e tal, mas compensou pela aleatoriedade completamente insana desse episódio, cara, que valeu pelas risadas. Cara, assim. Desde o início, né, a coisa do chip de línguas, que também não falaram mais porra nenhuma, o Edinho. Crente maluco, o Jasper falando da guria que morreu, que ela era muito bonita. Cara, tudo muito louco nesse episódio, cara. É verdade, cara. Tem o Deus da Galáxia, né, que foi mencionado agora. O que faz sentido, cara, antes? Tem a Bíblia, tem o profeta. O planeta Melão, o planeta Melão, de Deus. Pois é. Tem o Satã, né, Ghost, né? Então, pois é. Eu acho que esse episódio só confirma aquela nossa teoria de que na sala de roteiristas, cada um pega um post-it, anota uma ideia aleatória e joga pra cima e vai juntando, tá bom? E aí monta um episódio. O monstro que é uma tábua, gente. O monstro é uma tábua. Ah, é a tábua, só cara. Ficou com cara de monstro por causa do desenho do guri, mas era uma tábua. Cara, se a tábua tivesse visto um caminhão, ela seria um caminhão. Exato. Não, e marca a entrada aí dos aliados espaciais, né? Da Purima. Pode crer. Legal. Ah, eu adoro Purima, cara. Aquele aquário na cabeça, cara, é muito bom. Com a porra do aquário que tava o peixe, deve ter um peixe ali no cabelo dela ainda. Ela sempre foi, pra mim, o dos subchefes a mais marcante por causa disso. Porque ela tinha a bola de cristal, a bolona na cabeça e os dreadlocks, né? Não dreadlock, mas os baguletes que ela tem ali. Grande Purima, gosto muito. Então é isso, episódio 13. Gostei também. Monstro horroroso, mas faz sentido ali, né? O moleque desenhou. Mas é isso, quero ver mais de Purima nos próximos episódios. Queria agradecer a galera que veio em peso aqui no almoço do Jasper. Não vai ser sempre em domingo no almoço, a gente vai avisar quando der. Só sigam a gente lá no Twitter que a gente vai avisando quando souber que tem. Exatamente. O Rodrigo, sabe quando der. O Rodrigo perguntou se vai ter mais episódio hoje não. O José Celestino disse, daí o Gurinha já falou. Alguém falou uma coisa legal aqui, ó. Ah, o Michel Goulart disse que o Jasper já tirou em crianças antes, então o plano dele deu na mesma. É verdade, cara. Tá certo. O Jasper muito sangue quente, pois é. O Wagner, Terra da Rocha, falou que o monstro da semana é um colchão king size. Exatamente. Então é isso, turma. Queria agradecer, né, de Reverso Change por ter mais participado de mais um Jasper com nós. Valeu, prazer. Até a próxima, então, povo. Tamo aí. Nos vemos por aí. Falou! Valeu, galera. しどんな悪にも負けないぜ弾け飛ぶ立ち上がるもう一度ダッシュI'm not afraid to die.